Bravo Juliet, autorizado para Sierra Sierra X-Ray Hotel, em rota direta conforme, conforme a rota do plano de voo. Nível 125, decola da pista 17, primeira curva à direita, segue corredor axé restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle. Aciona 5113, frequência do controle Salvador, 119, décimo 35. 3145, pronto no posto da. 3145, autorizado a linha ainda pela pista 10, vento 090 graus, 109. Autorizou a linha aí decolada 10, tá 3145. Minha. Quente, Pastor Bravo Juliet, chama torre para acionamento 118 decimal. Escolha 118 decimal 95, bom voo. Autorização para Brasília, 3177, informação alta, confere, prepara a saída Arbor. É, confirmando o seu efeito nível 3820. 3820, 3677. Enche, aguarda a cópia 3677. Voo 645, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada bom. 050, via bom. Controle, Delta 3, 045. Contra 3045, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 280, via saída Delta. Via Delta 280, 3045. Juliette, autorizado a aciona, chame estado táxi. voltar 3145. 3145, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3145. No 166, desça via para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000, 1.0 no 4, gol 1.166. 6201 no Galeão, formação Oscar. Xanai 6201 no Oscar, confere. Prepara a saída da Sahel, aguarda a cópia, número 2. Claro. Cara da 1.0, pronto. 1.6919, autorizado a linha decola pista 1.0, vento 090 graus, 1.3 mais. A linha decola da 1.0, 6.999. Atenção, gol no 6143, iniciando a identificação, deixa para nível de voo 060, via chegada com. 660, bom, Lima Aquilo Zulu estabilizado no log. Lima chama a torre de frequência 118, décima 95. 65, graças a Deus, Lima Aquilo Zulu. 0. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor Eleva. Aciona 5165, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Controle 3577, autorizado Brasília, nível 380, curvilu 1-7, decola da 1-0, com curva direita, pega Arbor, tração Eleva. 5165, nível autorizado 380. Correto, TAN 3677, chame para o feedback acionamento, portão 9. Camarada, 3677. Salvador, azul 2591, está pronto, táxi com 31 a bordo, 31, autonomia de 5 horas e 20, alternando Porto Seguro. Azul 2591, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, chama torre em 118, décima 95, ajuste no 0, 14. Ponto autorizado táxi via pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, o azul 2591. Oxané 6201, pronto, cópia? Pronto. Oxané 6201, autorizado para Galinhão, via Open November 857, Moussu, nível 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída Tael, Leda e Rumi. Aciona 5172, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 360, autorizado, Open November 857, Moussu, para o Galeão, decola pista 10, pela direita, Tael, Leta, Irumi, 5172, transponder, controle, 1935, 620. Correto, Xanay 6201, no chame para feedback acionamento, portão 4. Tá, amarelo. Gol 1869, pronto, cópia? Pronto, gol 1869. Gol 1869, autorizado para Brasília. Via Alfa Zulu 17, conforme rota, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor Elefa. Aciona 5173, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 360, Alfa Zulu 17, conforme rota do plano, pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor Elefa. 5173, transponder 11935, é a frequência do controle na ponte meia dúzia, gol no 869. Correto, gol no 869, confirmando o nível 360, chame para o pushback acionamento, 462. 360, chamará, gol no 869. 2525, décima 1, alternando 33, décima 25. 351, 3325, volta 3145. Estabilizado, gol 1-1-66. no 66, reduza para aproximação, chama a torre, frequência no 8295. 895 na recepção, gol no 1166. 3894, reduza para velocidade de aproximação, reporte estabilizado. Reduzindo para velocidade de aproximação, reporte estabilizado, são 3894. Salvador, eu vou 1166, estabilizado, LR73. 1166, continue aproximação, aguarde a pista livre. Fiquei negão no 014. Fiquei na aproximação, aguardando a pista livre, gol 1166. Ataque, fecha 6201. Azul 2714, pronto, cópia. Azul 2714, autorizado para Barreiras, conforme rota do plano de voo, nível 160. Decolada a pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo Batap. Aciona 5525, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Pode autorizado correto, azul 2714, chame para se tiver questionamento, parte 3. Salva, número 3677, curte, questionamento 09. Dan 3677, se questionar, chame para. Calma, rapaz, 3677. Prova de leque, autorizado ingresso na 107, reporte pronto para decolar. 3, Delta 3, Alfa e Kilo, atente ao sinalizador. Soldado 0, aciona a identificação, deixa para nível de voo 120 e a chegada a Mari. 120, chegada a Mari. 3290. 1166. Ponto de alto, Victor, Kilo de alto. Torcilo Delta, autorizado descida até o nível de voo 050. 050, alto. Prosseguir descida, voo na 645. Voo no 645, autorizado via para 2000 pés, ajustou no 0 no 4 e LS X-Ray pista no 0, reporte estabilizado. Desce via 2000, reportar estabilizado. Só falta o operador de Stinger aqui. Gente, chame novamente quando totalmente pronto para a atualização. Olá, boa noite, boa noite. Um Boeing, o Airbus da Tão, ok? Torre Salvador, 2591, após a aeronave nacional autorizada ali em Manteira, não zero? Aguarde, azul 2591. Portátil, boa noite, boa noite. 2-1-1, gol 1-1-6-6. 3894, pouso autorizado, vento 080 graus, 1-1-9. Tendo pouso na 10, do TAM 3894. Salvador, boa tarde, gol 1-1-6-6, Lebrão. Gol 1-1-6-6, boa tarde. Táxi lento via Alfa, reportando da Juliette. Táxi lento na Alfa, reportando da Juliette, gol 1-1-6-6. Salvador, boa tarde, boa tarde, Juliette. Boa tarde, Juliette, mantenha no meu pé, via corredores, reporta Paripa. Marítimo, né, escolhedor de Vitor de Jesus, né? 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- de 10 para 11 horas a 7 milhas, rumo oeste, passando 0100 em descida. Papa Alfa Tango 4. E 6919, chama o Centro Recife, frequência 25.1, alterna 133.2. 251-3325, 6919, boa. 219, direita, Foxtrot, 3294. 118-995, ajuste no 014, bom voo. Frequência via Índia, 1895, onde espera, ajuste 14, 201. Juliette decola os 28 no farol de Itapuã, controle Salvador 119.35. 935, obrigado. 13894, saco silêncio de Alfa, passante da Juliette. Passante de Alfa, 3894. Juliette, eu vou 1166. Gente, gol 1166, mantém a posição de da Juliette, aguarde para prosseguir com o táxi. Gente, mantém a posição aguardando antes da Juliette, gol 1166. Para 0-0-0-0-0-0-0-0-143. O Xalé 143 desça via para 3 mil pés, ajuste no 0-1-4. Via para 3 mil, para 0-4-0-1-4-3. Patrulhão, Papa Romeu, Fox, Bravo, Bravo, Juliette. Papa Romeu, Fox, Bravo, Juliette. Mantenha 1 mil pés, via corredor, reporta no fora da barra. Porta no fora da barra, Fox, Bravo, Bravo, Juliette. Fox Bravo Juliette, informa para o ideal do destino. Ideal seria a radial 273 de Salvador. O Fox Bravo Juliette confirma a sua para o ideal da presente posição. 273, 273. Fox Bravo Juliette, 260, a radial seria 273. Da mensagem do Fox Bravo Bravo Juliette. Afirmativo, Fox Bravo Juliette. Poderia manter então a Pro 260? O 2591 decola 30, controle Salvador, 1119.3. Controle Salvador em 1119.3, tem uma boa tarde, azul 2591. 1119.35. 1119.35, azul 2591, obrigado. O tráfego é o anteriormente informado, que agora está na sua posição de 10 horas 4 milhas, está mantendo 05 e é um Papa Alfa Tango 4. Você vai ultrapassar ele na aproximação e vai seguir como número 3. Eu acho que era mais o destino da aeronave? Salvador. Ok, obrigado. É o 201, posição. Passa 2100 na Coral. Azul 2591, contato radar na decolagem, submantém nível de voo no 60, sai da Coral. 60 Coral, você autorizaria direto Coral para os 2591? Azul 2591, autorizado, direto Coral. Direto Coral, 2591. São 3290, está autorizado nível de voo 080. 0080, 3290. Tango Vitor Kilo Delta, informa velocidade indicada. 1180. Vitor Kilo Delta ciente, inicia a redução agora para 1160. 1160, Kilo Delta. O Xalema é 1143. Informa o tráfego na sua posição de 203 milhas. O Mulher 10 se mantendo no 1500 pés. Um Papa Alfa 32. Desça para 2500 pés, ajuste no 014. Autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reposta estabilizada. 2500 no 04, foi estabilizado, tem os dados na 63-6143. Obrigado, 645. 645, chama a torre 1-18-895. 18-95. Atatango Vitor Kilo Delta, desça para 3000 pés, ajuste no 04. 3000-1004, Kilo Delta. Voo 1645, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 1119. Siga o posto, baixou outra voa, voo 1645. Prossiga. 894, retaguarda do Boeing da Gol, Juliette, ponto 10. Juliette, pro 10, fica em traço da Gol, pro 3, 8. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Contando aqui o setor de pedagem, setor nordeste, com a proa da rotatória, puxando a pouso no Graia. Guardião 07, chama a torre na frequência 118.95. 118.95, grátis. Cabo de Leite a 30 segundos para dentro para o Otamar, pode levar direto para o mar. Fox Bravo Juliette, autorizado direto de destino, porém turba restrito para 2 mil pés, ajustando 0 no 4. Pantinha 214, Bravo Juliette aguarda a liberação. Para que chegar de fora. Juliette, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 8, 9 milhas. Rumo ao Nordeste, está mantendo no 1.500 pés. Gente do tráfego, o Fox Trot Bravo Zero. Estamos utilizando agora nível de atenção para 2.000. Estabilizado, INSXA 6143. 6143, chama a torre, frequência 1.8.95. 1.9.95, acabou. 3.2.9.0, desça para nível de voo 060. 060, 3.2.9.0. Sou eu, Guardião 07, visual com a RMAR e com o campo. Guardião 07, sim. De reporte final da pista 17. Passará final 17. 3 agora, não passei de patrão. Até fazer o patrão, 17 na rota. Da pista livre. É 143. Solo 1045, solo 34, Oliveira primeira direita, solo 1, 2, 1, 1. 1, 1. Cadete Marítimo, já está encerrado, estamos de direto. Gente, são 3290, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, o tráfego informado foi ultrapassado. Autorizado em alerta que seja, repassa estabilizado. Gente, 2 mil, repassa alerta estabilizado, 3290. Doutor Filiberto informa tráfego adicional, sua posição de 12 horas, 2 milhas, rumo ao oeste, mantendo no 1510, Papa Alfa 34. Doutor Delta Passante, porém não avisa. É, no 97 está visual com o bonde, não vai interferir na aproximação do mesmo. Gente, o vento 090 graus, 12 mais, guardião 07. 7. Oceano M143, informo o Eco Charlie 35, agora aproximando para a Graê, o helicóptero da Polícia Federal, pouso autorizado, vento 090 graus, 12 nós. Informo que o helicóptero não irá interferir nessa aproximação. Ativo autorizado, pouso 090, 143. Autoridade Juliette, chama a torre, frequência 1.8.95. 1.8.95, Autoridade Juliette. E o torcido Delta reduza para 1.409. 1.409, Tiro Delta. Seguro Autoridade Juliette. Solo aos 3.6, frequência livre, Guardião 07. Espera a torre, 1.8.95, ajuste no 0 no 4. Ajuste a torre, 1.0, 1.8.95, e ajuste no 0 no 4, 17 no 4. 3 solo aos 3.7, o livrar 1.2.1. Ao livrar 1.2.1, 1.43. 0.2, depois. 0.2. Zero, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Prazo, Sérgio, 3290. Alô, boa tarde, Serena 1431. Serena 143, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Alfa 3. Para decolagem, vento 080 graus, zona 3. Sim, decolagem, sintonia 201. Boa tarde. Na 6201, decola 38, controle Salvador 11935. 1935, boa noite, Celeste, 6201. Salvador. 13290, pouso autorizado, vento 080 graus, 129. Ok, está livre, pouso, pista 10, o tá 3290. Jadael. Via da El, 360, 6201. Possibilidade, voz direto da El, Celeste. 6201, autorizado direto, Lida. Vai fazer o 360 sobre a Renato, né? Por isso vai prosseguir um pouquinho aqui e vai curvar logo aqui. Eu já fiz o contrato aqui na final da nossa, fica aqui. Sim, Vitorinho de Dilê. Vitor Kilo Delta, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, Kilo Delta, obrigado, Sam. PA32 na fazendo 360 à sua esquerda sobre em aproximadamente 3 milhas, não irá interferir com o seu tráfego. Tendo tráfego por aí, óbvio, estou tá 3290. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, reporte passando o marcador externo, que é negão no 0 no plano. Passarei passado o marcador. Juliette, faça um novo 360 pela sua esquerda. Reporte ingressando novamente, sinal da UNAS. Vitor Kilo Delta, confirme, aproxima para 17 ou 10? 10, valores. Gente, Vitor Kilo Delta. Servo baixado e travado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Delta. Zero, solos 41, livre a primeira direita, solo Salvador, 1211. 3310. Controle Salvador, está passando a escala, está brava, né, através de Paris. Gente, acho que a Oscar Bravo repete sua asa. Repete a asa, Oscar Bravo. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, vento 090 graus, 119, pista 10. Kilo Delta, certo. Afirmo, Vitor India Juliette, reporte sinal da 107, QNH 104. Passa sinal 107, intercepta sinal 107, passando através da RNAB 30, viu? 1869, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter a 10, 1869. Kilo Delta, solo aos 44, autorizado o táxi na frequência do solo 1211 ao livre. Delta, alfa quilo, parte 3. 3290, retaguarda do 2 da Avianca, Juliette, portão 09. Retaguarda da Avianca, para 09, 3290. 043, confirmando, portão 03. Afirmo, 03, é 143. Mantenha a saída do pastel, né, meu filho? Vitor Índia Juliette, avistado, pouso autorizado, pista 107, vento 090 graus, 119. Pouso autorizado, 97. Toro 3677, pronto. 3677, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhar, manter 10, 3677. Autorização de Guarulhos, nível 320. 3897, formação curso Papá. Quanto que eu tô guardando pra foto dessa aí da Adael, transição ótima. Adael, uma ótima guardando, fica no bateria de uma frete. 1385, boa tarde, é 208. Oscar Bravo, na sua escuta. Oscar Bravo, reporte final da pista 107, QNH 1014. Passar a final da 107, Oscar Bravo, graças. Retaguarda do Airbus da TAM, contorno Pátio Uno, prossiga Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantém a posição e torre em 1895. Sul 1869, decola os 47, controle de Salvador 1219-35. 0935, boa, 1869, grato, boa. Era a perna 1228-8. Controle Salvador, boa tarde, 1869, decola Arbor Elefa. 8069, contato radar, de manter nível de voo 360, voa Lida. 360, pro de Lida, voo 1869. 97 autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Pista no zero após a colagem, curva à direita, saída da El, transição ótima. Transponder 5413, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, rota com foco plano, decola pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, ótima. Transponder 5413, controle Salvador, 1208, 3897. 3897, cotejamento correto, aposto para fechar o estacionamento. Fecha mais, pronto, 3897. Autorizado, fechou o estacionamento, já está. Corre o Oscar Bravo, passando aqui a 2 Cobra. Oscar Bravo. Ainda não avistado, pista 17 livre, vento 100 graus, 12 mais. Só seguindo, Oscar Bravo, Bravo. Oscar Bravo, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 13 mais. Certo. Tram 3677, autorizado a decolagem, vento 090 graus, 139. Está livre de decolagem, Tram 3677. Azul 2714, autorizado a linha de manter pista 10. Azul 2712, Papá, confere, autorizado Aracaju, via rota do plano de voo, nível 170. Cola da pista 10, curva esquerda, Sera Conde, responde 0274, controle 120, décima 8. Autorizado Aracaju, conforme a rota do plano, 170, decola da 10, curva esquerda, Sera Conde, 0274 é o transponder, controle 120, décima 8, azul 2712. Correção 1935, contrato. 1935, azul 2712. Correto, chama de estacionamento, azul 2712. Gente. Motor, boa tarde, 2377, caída árvore, cruza 1.200. 3677, contato radar na decolagem, submetendo o voo 380 via saída árvore. 380 via saída árvore, 3677. Romeu Golfe Vitor, adiciona a identificação, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4 via chegada Golf. Decolagem, 0,80 graus, 1,1, não? Eu estou 3677 pode completar a direita para o diabo? 3677, vou atirar telefone. Boa, Eléfo, para 3677, obrigado. Boa noite, 69, chama Recife, frequência 260, até no 288. 260-288. Boa noite, 69. Boa. 18, Alfa, 96. Fazer o 4206, táxi à direita, vem Índia, até o ponto de espera do 10. Próximo ponto de espera, torre 198, decimal 95. Altimetro 0 no 4. Esquerda, Índia, ponto de espera 1895, 114, azul, 4206, boa tarde. Boa tarde, azul 406, quanto espera, pronto. Azul 374, decolo 53, controle 119.35. Azul 406, boa tarde, a Lima, vem no zero. A Lima tem no zero, 406. Segurança do PAT 345, tá? Decolado no perfil da saída móvel, passando 2 de terra, sua escuta. 7-4, contato radar, sobre manter nível de voo no 60, via saída móvel. No 60, via móvel, 2-7-4. Negativo, mantém via chegada a Mari, incluindo as restrições. Sim. 406, decolou 56, controle 119.35. 4 voar batata, está presente? 4-2-7-4 é afirmativo, direto batata. Grato, direto batata, 2-7-4. Olhe, boa tarde, azul 4206, decolado. Azul 4206, contato radar, sobre manter nível de voo 350, via subida PUCA. Via PUCA, sobe ao 350. Delta autorizado cruzamento da 17, tá patente. Chamo Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 120.0288, com Recife, tá 367, obrigado, bom dia. Capitão Guasca Papagolfo, desça para 2.000 pés, sem restrições, ajustando 0 no 4, autorizado em LSX-3, reporte estabilizado. 2.000, sem restrições, reportará estabilizado. Salvador, TAM 3897, pushback acionamento gate 05. 3897 autorizado, pushback acionamento, chama pronto, tá? Vai deixar pronto, tá? 206, chama Centro Recife, frequência no 26.85, alterna 125.45. 25.5, obrigado, boa tarde. Para o pushback, questionamento, ajuda 712 na 3, com 2. Ajuda 712, autorizado, se tiver questionamento, contact. Autorizado, contact, contact. Então 05, prossiga. Mais em comando Reinaldo de Souza. Decolagem, mais de 05. Decolagem para o Açu, mais de 05, vento 080 graus, 129. Papagô se estabilizou. Papagô se chama Torre 1-1895. Bom. Então, Papagô. Oscar Papagô, continua a aproximação, a autorização de pouso 1-0, ajuste no 0-4. Bom. Controle farol, guardião, 07. É 205, só confirma, vai manter litoral sul? Ah, sim, o corretor Axé até o farol da Barra, o número 10. Frente no farol de Tapão, transfere controle 119, decimal 35, é 05. 519, 35, grato. Controle Salvador, Guardião 05. O Salvador Sam 3897 para o táxi 216 a bordo do Galeão Alterna, 3:59. Você encontrou? Guardião 05, decolou Salvador, atendendo pela número 10, intenciona com o Guaxé. Até o farol da Barra. Eu dou a chance. 1-10, ajuste 1-0, 1-4, recorda o farol da Barra, guardião 0-5. 1-0, 1-4, guardião 0-5. Guardião 0-5, mantém 510 ou 1-10? Intenciona, mantém 1-10. É atividade de gravação, foi mais com a Fli. Gente. Para 50, alternando Salvador. 0-1-4, Libia ILS X-Ray, posiciona 0, reporte estabilizado. 2-1-0-1-4, Libia ILS, o Romeu Gonfieta, reporte estabilizado. Salvador Azul 27 no campo, cruzando 1-4-5-3, condições de voar direto da Harrison. Azul 27 no 4, cruzando 1-4-5, chame sempre Recife, 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8, coordene por de barreiras com o mesmo. 260-1288 vai chamar Criado Mitão na GP. Só nível 10, você está vendo, Romeu Gonfieta? Romeu Gonfieta, confirma. Só nível 10, você está vendo, Romeu Gonfieta? Livre de instruções. 3897.010 para nós. Tanto 3897, boa tarde, a linha decola pista no 0, vento 080 graus, 111, né? Autorizada, galera, decolar 10, tanto 3897. Só vai fazer um Felipe Pouso, pista no 7, o vento 080 graus, 109. Bom. Oscar, Papagão, considero o solo 110, frequência livre ao estacionar, boa noite. Fez 897, do solo 110, controle 119, do solo 35. 1935, 3897. 2, Salvador, boa tarde, o azul 272, considero da 110. Azul 2712, boa tarde, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 27. Zero, Dael. Tá visual no setor, pode voar direto Dael, Sereto? Contra 897, autorizado voar direto Leite.